mãe passou mal e não foi ao velório. O pai ajudou a carregar o caixão da filha, mas precisou ser amparado e mal conseguia falar. Pecola, Deus sabe o que faz, não percam a fé. O corpo de Vitória foi encontrado ontem, a 7 quilômetros de onde ela tinha sido vista pela última vez, no dia 8, quando saiu de casa para brincar. Os patins estavam ao lado do corpo. Jogue as flores na vala, mais uma vez nós é notícia. Desce o caixão, mais uma mãe enterrando sua cria. Nós narra cansado, cotidiano violento. Saca as peças, honradinho, é mais um dia sangrento. Eu pergunto a Deus sobre paixão, misericórdia. Ajoelhado, clamando perdão e sem resposta. Não ouço sua voz, dominado pela revolta. Coração cheio de ódio, só vingança me conforta. E lá vai eu e os parça, cumpri o juramento. Derramou nosso sangue, nós vai pro arrebento. Fazer a mãe do demônio chorar no seu enterro. Assim como foi a do neguinho em meados de janeiro. Dia 6, lembro bem, garoa fraca, nós de moto. Eu de AK sentei o dedo, nem contei os corpos. Carnificina, luto na cidade, se achando os foda, assumimos tal massacre. Foi ali a cena do louco, atitude e coragem, sem medo de ninguém, sem temer a maldade. Meter máscara na guerra, máscara de palhaço. Enquadramos um banco, mais um prejuízo pro estado. Tomamos centro geral, dominamos a favela. Fez contato na Colômbia, da Bolívia, trouxe a Eva. Ali já era o rei do morro, sonho de menino. O crime aos meus pés, o terror dos bandidos. Quanto vale a fama no crime, a vida de vaidade? Dinheiro não tem valor quando se está atrás das grades. Lágrimas e flores, sem paz atrás do tesouro. O preço da guerra é o sangue, pra ser o rei do morro. Centenas de inocentes, eu vi a nove salvar, mais que a fé dos crentes. A geladeira do vizinho brilhava até meu olho. Tinha orgulho, tinha doce, ele era o rei do morro. Cresci vendo a miséria e o luxo dividir o espaço. Qual era o preço da guerra? Me pergunta que eu pago. As ruas me ensinou na miúda, nós chegar ao topo. Mas o preço era sangue manchando o tabuleiro do jogo. Me joguei no fronte, perdi a noção do perigo. Matador de polícia do estado, inimigo entre amor e o ódio. Me via dividido, de um lado a Bíblia, do outro adrenalina e um risco. Encomendei as peças, associei a facção. Comandava da norte, aço fechado com os irmãos. Não tinha pros coisa, nós jogava os vermes, subiu gás filante, estuprador era cheque. Eu nunca gelei, veneno na veia, intoxicado na atividade, sino traçado, palhaço tatuado nos falantes. Facção central é o rap, o mais procurado pela rota IVF. Invadiram a favela, traz o comando inteiro, trocando para não morrer. Minha coroa com medo, ela pulou na bala. Vendo porco traiçoeiro vindo pelas costas, ela evitou meu enterro. Vindo pelas costas, ela evitou meu enterro. Quanto vale a fama no crime, a vida de vaidade? Dinheiro não tem valor quando se está atrás das grades. Lágrimas e flores, sem paz atrás do tesouro. O preço da guerra é o sangue, pra ser o rei do morro. Hoje eu me encontro trancafiado nos calabouços, não só físico, não só das grades físicas, mas da cadeia do ódio, da cadeia mental, espiritual, emocional. E carrego a culpa de ter jogado minha mãe dentro de uma vala. O crime é atrativo, é convidativo. Ele te dá com uma mão e te toma com a outra. Nunca pode esquecer que existe um preço a ser pago. O preço quando você tá dentro de uma guerra, o preço é sangue. Ninguém sai lucrando, a não ser o dono de funerária, parceiro. Aqui é facção central, inimigo número um do estado. Deus abençoe a caminhada. Tamo junto. É nóis.